no texto da misericórdia, isso, todo dia pedindo a Deus que, da primeira sessão que eu fosse fazer, quebrasse a pedra imediatamente, da primeira vez. Só que quando eu fui para a sala de cirurgia, quando eu cheguei lá, o médico descobriu que não tinha mais a pedra. Louvado seja Deus. Um grande abraço. A Hora da Misericórdia, que eu permito que algumas rádios transmitam em outro horário, como é o caso da Rádio Jangadeiro, de Fortaleza. Gente, importante a oração. Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu venho, Senhor. Eu venho, Senhor Deus. Ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com Eu venho, Senhor Deus. Mateus 18, um seguintes. Povos, palavra de conversão, palavra de alegria, é luz para o coração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como essa, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 no morro para ir à procura daquela que se perdeu? E se a encontrar, em verdade eu vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o vosso Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é o maior no reino dos céus? É um pensamento bastante mundano. Para Deus não vale títulos, nem diplomas e nem status social, não. Grande para Deus é aquele que acolhe os pequeninos, é aquele que se põe a serviço. É o caminho inverso. Aqui é o prenúncio do que Jesus faz na última ceia, o lava-pés. Eu, vosso Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Se vocês são os meus discípulos, façam o mesmo. Que homem maravilhoso, né? Por isso, quando eu gravei essa música, Milhões de Vozes, para mim é falar de Jesus. Eu agradeço a Deus por ter gravado essa lindíssima música. Esse homem é apaixonante, Jesus Cristo. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção. Que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, gente. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, ensinando os apóstolos, curando. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Esse é Jesus. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Além da vida que se tem, existe uma outra vida além. É, não termina aqui não. Presta atenção na letra. O renascer. O renascer. Morrer não é o fim, é a parte mais linda. Eu acho lindo isso. Tudo que aqui ele deixou. Tudo que aqui ele deixou. Não posso me mais sem desistir. Flores nos lugares que pisou. Certo pra seguir. Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de Deus. Nessa hora da misericórdia, Senhor, nos ajude a fazer a Tua vontade. Senhor Deus, abençoai. Senhor Deus, protegei a família. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, as fotos, as roupas dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.